Foi Oscar, livre decolagem, vento 1-1-0, graus 1-0 nós. A FIB decolou à frente, está agora passando o farol de Tapuã, 500 pés. Alternas, vitória. Obrigado, 5-3, de PLB 53, 2 horas e meia e vitória. Livre tax, trip 5401. Até o ponto de espera da pista 1-0. Ponto de espera, torre em 1 noite, decimal meia. Boa tarde, bom voo. Livre tax, ponto de espera 0-1. Trip 5401, a linha decola, vento 120 graus, 10 nós. Seisão 54, boa tarde. Sua identificação dessa 2000 pés via Maria Justimi 14. 2000 dia, 1014 agora. 3154. Salvador, Kilo Romeu Oscar. Kilo Romeu Oscar, prossiga. Decola no 7, com guarda direita, fala escrita até 1500 pés direto, bom. Vai a 1.500 pés, 1.500 na proa de morro, atenta atrás com a posição de 12 horas, 3 milhas, mesmo rumo, subindo para 2.500. Certo. Kilo Romeu Oscar, não recebo nem modo alfa, nem modo tchau, cheque seu transponder, acione 0153. Começando agora, 0153, vai prosseguir direto morro a 1.500 pés, o Kilo Romeu Oscar. Livre táxi, sistema para ingresso no 7, já não vai ver alfa. Né? 6142, autorização para Recife. Trip 5401, decola os 46, controle 1119.8. Uma boa tarde. 1198-40. Está aprovado para Recife, nível 350. Pela aerovia pelo Whisky 58. Decola da pista 10 com curva à esquerda na saída Pulca com transição Caju. Controle em 1-9-8, transponder 5-1-2-2, opção 6-1-4-2. Vende 1-4-2, 3-5-0, Recife, operador 5-8, decolando a 10, curva esquerda, por Caracaju, 3-9-8, 5-1-22, ou transponder. Oceano 6-1-4-2, cotejamento correto, ajuste 1-0-4, informação a TIS e a PAPA, chame para puxa, acionamento. Vende, chamarei. Solo, Papa Tânsito, eu sou o Charlie, informação papal, autorização 1 ré. Confirme destino, chefe. Macaé, Papa Tânsito, eu sou o Charlie, da Papa, autorização. Confirme o local de estacionamento, pessoas a bordo. Parte da aviação geral, na retaguarda de um Gostri, vai estar aguardando o POB. pista que deseja decolar é 1-0, senhor? A pista que o senhor deseja decolar é a pista 1-0. O senhor está aí próximo ao hangar dos Correios, aí no Pátio 3, onde tem um ATR da Trip? Assim, próximo aos Correios, na retaguarda aqui do Gulfstream. Ah, pois senhor, então Pátio 3 vai decolar da pista 1-0. Ciente, aguarde para cópia, o Isca Tachá. Guarda o Isca Tachá. Tango Isca até Charlie, pronto para a cópia? Isca até Charlie, pronto. O Isca até Charlie está aprovado para Macaé, nível 380, pela aerovia Whisky 5, Upper Whisky 50. Decola da pista 1-0 com curva direita no perfil da saída Tael até a posição Leda. Após, voa direto para a posição Bidev, que é Bravo India Delta Eco Vitor. Onde intercepta a aerovia Upper Whisky 50 e então prossegue conforme plano de voo. Controle em 1 no 9, decimal 8, transponda 5143, Papatango Whisky, Hotel Charlie. Autorizado Macaé nível 380, uniforme Whisky 50, decola da pista 1-0, curva direita, saída da El, depois voa Leda e Fidel. Interceptar uniformemente 50, o controle em 1 no 9, decimal 8, transponda 5143, Whisky, Hotel Charlie. Cotejamento correto, Whisky, Hotel Charlie, confia em pessoas a bordo e autonomia? Está com 05 a bordo, autonomia de 3 horas e meia, Whisky, Hotel Charlie. Grato, chame quando pronto para acionamento, Whisky, Hotel Charlie. Camarada, Whisky, Hotel Charlie. Salvador, boa tarde, voo 781, autorização Guarulhos. Voo no 781, pronto para cópia. Pronto para cópia. Bruno 781 está aprovado para Guarulhos, nível 360. Decola da pista 1-0 com curva direita no perfil da saída da El até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição Bidev, que é Bravo India Delta Eco Vitor. Posição Bidev, onde intercepta a aerovia para o Whisky 50 e então prossegue conforme plano de voo. Controle em 1-9-8, transponda 5133, gol 1781. 360 autorizado Guarulhos, via Upper Whisky 50, Dael, Leda, Bidev, Upper Whisky 50, 198-5133, o gol 1781, decolando a 10. Cotejamento correto, nível 360 para Guarulhos. O ajuste no 0-4, informação 1 atiza em curso é a papá, chama para puxa e acionamento, gol no 781. Sim, reporta lá, com 7 azul 4065, informação papá, solicita autorização de tráfego. Pronto para a cópia, azul 4065. Pronto para a cópia, conselho 65. Azul 4065, está aprovado para Campinas, nível 360. Decola da pista 1-0 com curva direita na saída da El até a posição Leda. Após Leda, voe direto para a posição Bridge, que é Bravo, Romeu, India, Delta, Eco, onde intercepta a aerovia Pesolo 1-6 e então prossegue conforme plano de voo apresentado. Controle em 1-9-8, transponder 5152, azul 4065. 4065, prezado. 360, Campinas, decola 1-0, curva direita, Bael, Leda, Bridge, Pesolo 1-6, rota do plano 1-1-9-8, após a colagem 5-1-5-2, é o transponder azul 4-0-6, posição 8, posição 8, vai chamar tudo pronto. Positivo, azul 4-0-6-5, ajuste 1-0-4, informação atiz e a papá. Estamos na escuta para quando estiver pronto para puxa, acionamento. Gente, papá, vai chamar 4-0-6. Salve, escritor Charlie, está pronto para acionamento. Luiz Cotel Charlie, livre acionamento, chama para o táxi. Chama, camarada, escritor Charlie. Gol 648, boa tarde, acione a identificação. Desça 2 mil pés via chegada à mar e ajuste 1-0-1-4. Via chegada à mar para 2014, gol 648. Repita a mensagem. Copiado 5 horas e meia, 3 de PLB, pátio 5, positivo 5. Boa tarde, Olimpo 01, mantém escuta. Papá, papá, Lima, Lima, Foxtrot, pronto para cópia. Lima, Lima, Foxtrot, está aprovado para Aracaju, nível 170. Decola da pista 17 com curva à esquerda na saída Puca com transição Caju. Controle em 1 no 9 decimal 8, transponder 5135. Lima, Lima, Foxtrot. Trip 5401, chame Recife 1251. 251, 5401, obrigado. Controle Salvador, Papa Mídia Novemberal, poder falar da 17. Papa Romeu, Índio Novo Amor Alfa, meu cordial. Este é o controle Salvador. Você vai fazer toque remetido em Veracruz? Toque remetido em Veracruz, em Novembro Alfa. Ciente, chame no través do farol da barra. Chamará no través do farol da barra, em Novembro Alfa. 5. Pioneiro 32, é o controle. Vamos encerrar o serviço, chame Aracaju 203. Boa. Onda 5066. São ILS. Autorizado, ILS para 190, está 3154. Positivo. PLB? 1 a 0 PLB, está para estacionamento? Livre estacionamento, chama ataque. São Salvador, Oxané 6213. 6213, Galeão, tá pronto pra cópia? Pronto, sente da papá. Autorizado, Galeão, 360. Biampa, novembro 87, seguro, e eu fiz 16. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Saída da Euleda P10. Controle 119, decima 8, transponda 5123. Sente autorizado 360, Upers 50, Upers Novembro 857, Upers Lu 16 e Upers Lu 14. Uma decolada 10 com curva direita, da Euleda, 198 o controle, transponder 5123. 5123, chama para estacionar. Ok, entendido. Chamar para push, está no 612. Afirmativo. Indiano 54, localizador, aproximação para pouso, vou checar o trem, chamar a torre 1186. Chama a torre 118, 63, 154. Autorizado via Juliette Alfa no ponto 0 da 10, torre 118, 62 cm 04, 24 horas. Corrigindo, via Pátio Índia Alfa. Receber Pátio Índia Alfa, onde chama a torre 186 e 14 altímetros, isso é teu Charlie. Salvador, Oxané 6142, posição 7, pushback, acionamento. 1142, está autorizado, chama táxi. Aí chama táxi 6142, Oxané. Meia 48, está autorizado a aproximação em ILS. Autorizado, ILS, está 1-0, 64. Controle, Salvador 6326. Oceano 326, esse é o controle, Salvador, meu cordial. Foi direto ITAP, ajuste 1014, desça para 5000, ITAP, Duna, ILS para pouso, Oceano 326. ITAP, descendo 5000, ILS para pouso. Papatango, Romeu, Papatango, Salvador. Primeiramente, já para o táxi. Qual o código do acionário? Ok, o senhor está prosseguindo para Salvador? Aqui. Ciente. Operação visual, ajuste 1014, chame Paripe. Venha, Guadalajara, Paripe, Romeu, Papatango. Região 05, prossiga. O Guardião 05, aguarde para a decolagem. 213, meia dúzia, o número 1 no setor, aguarde. Na escuta. Guardião 05, veio turno no 0 graus com no 09, altímetro no 014, reparte fora do solo. Chinar 6142, fica autorizado via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera da 1-0, chama a torre 118612, altímetro 1-0-4. Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera 1-0, chama a torre 1186, até lá na sua escuta, ou Chinar 6142. Fiz 1-3, escuta. 1-3, prossiga. Tive acionamento na posição, chama para posterior pushback. Tive acionamento na posição, chama para posterior pushback. Gente, estou fazendo uma equipe de solo. Tem um Airbus da Chaneta passando a retaguarda, está quase livrando. Está livre, chama táxi. Até assim, após o Airbus nosso da companhia, está livre, poxa, chama táxi, 6213. Decolamos de Salvador. A intenção é aproar o bairro do Bonfim para realizar um sobrevoo lá na Capoeira, segunda-feira, Gordo da Ribeira. Mantendo 500 pés na escuta permanente de controle. Positivo, Guardião 05. via livre, vamos aguardar para o retorno. Salvador, Golo 807. 807, esse é o controle, meu cordial. Desça para 5.000, 1014, bomb, chegada a bomb, pista 10. 5.000, 1014, chegada a bomb, 1014 ou 1010 para o 907? É 1014 mesmo, é 1014. 1014, 907. É 213, tá na escuta? Consiga, né? 213. Ah, iniciou, puxe. Iniciando agora. Não tem condições de manter a posição só pro tráfego passar a retaguarda? Condições de manter a posição, pode anotar. Gente, obrigada. Após a passagem do aeroporto, a retaguarda inicia. 2154, ingresso de Juliette, portão 07. Juliette 07, 2154. É local, senhor. Foi sobrevoo ICGL em Veracruz. Ah, positivo. Olha, 6326, pode manter a speed. 326, eu vou deixar a velocidade a seu critério. É, você vai manter 290 até a duna. Uma boa velocidade. Realmente posso mais. Agora apenas sobre um aeronave Airbus que vai encostar no 7. Perfeito. Está autorizado a deixar o avançado. Após a corrida do tráfego da líder, a linha mantendo 0, Lotto, Rochamet, 6142. Passamos direto para a rotatória. Direto rotatória, Ronda Papagaio. O 648, Duna, localizador e aproximação. Tráfego ao norte de Simbra, 500 pés, não vai interferir com a sua aproximação. 648. Silêncio, 648. Meia 48, checa o trem, torre 1186. 18-6, obrigado. Boa. E do cruzamento para a coordenação, a intenção do Verão é fazer duas corridas com a voltiva e na terceira prosseguir para a decolagem. Gente, grato pela informação, reparte na Delta. Fica até o Charlie decolado, ao 06, chame controle 19, decimal 8, bom voo. 1-9-8, escutou, Charlie. Controle Salvador, boa tarde. Papatão, escutou, Charlie. Decolou, sentou no curva direita, cruzando 2.000 pés. Botão Whisky, Hotel Charlie, seu controle Salvador. Contato radar estabelecido. Gira à direita, voe direto Leda. Direto Leda, Whisky, Hotel Charlie. 01, Delta, pode ser Olympus Livre, táxi, taxiway Alpha, taxiway Juliette, pátio 1 e taxiway India, até o ponto de espera da pista 10, Olympus 01. Livre, táxi Alpha, Juliette, pátio 1, taxiway India, para o ponto de espera, Olympus 01. Positivo, livre, Capitão Guardião. Oceano 326, desça para 2.000, livre LS. 2.000, livre LS, né? 326. Está livre? Guarda. Oceano 326, eu preciso de uma velocidade agora de 210 ou mais. Vai, iniciar do salto. Meia 48, livre pouso na 10, vento 1-10 graus com 10 nós, altímetro 1-0-4. Livre pouso na 10, gol na 64. Chiné 6142, decolada ao 07, chame controle 19 decimal 8, bom voo. Controle 1998, Chiné 6142, batete. Vitorinho invente seu controle Salvador, retorna 1500, chame Paripe, ajuste 104. Romeu Papatango, torre agora, frequência 1186. 186, Romeu Papatango, grato. Boa. Boa tarde, Salvador, o Chanel 6142, decola, passa 1500. O senhor 142, esse é o controle Salvador, está em contato radar. Duas milhas. Sente reporte final de 2 milhas, o Romeu Papatango. Romeu Papatango, reporte lá na final de 2 milhas. Estou no tráfego, vou passar duas aeronaves à frente do senhor para fazer corridas abortivas na pista. As aeronaves são aeronaves comerciais que vão lhe soltar. Tupuca, o Chané 6142. Obrigado. Controle escutou o Charlie, tá atingindo uma centena. Solicita a subida. Positivo, capitão, sem restrições. Ok, em ascensão 380, escutou o Charlie. Astro Chané, 6213, está com 105 a bordo, 3 horas e 40, treinando Guarulhos. Chanel 6213, táxi Apache, Índia em Alfa, no ponto de espera da 10 Torre, 118-62, altímetro no 04. Apache, Índia em Alfa, 18-62, no 04-63, no 94. Azul 4065, táxi autorizado, Apache, Índia em Alfa, no ponto de espera da 10 Torre, 118-62, altímetro no 04. Obrigado, gente. Alfa. Salvador, muito boa tarde. O Lula na 648 livrou na sua escuta na Eco. No 648, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para o 03, voo na 648. Olimpo 01, após o tráfego da Roxané, tem um airbag azul. Após o tráfego, autorizado prosseguir via parte do Índia e Alfa. Ponte espera da 10, torre 118, meia dúzia. Relativo após a parte azul, para o ponto de espera da 10. Câmbio. Tanto, meu amigo, chama a torre 183, obrigado, boa tarde, até a próxima. 18, meia dúzia, Oceano 26. Meia dúzia, gato. Sem reduzir, livre pouso na 17, vento no 30 graus com 119, altímetro no 04. Autorizado, pouso na cabeceira 17, altímetro 10, 14. Oi, Salvador, muito boa tarde, 6326, estabilizado via NES, 10. Boa tarde, 6326, vento 130 graus com 119, altímetro no 014, aguarde autorização para pouso. Guardando. Lance quando o ponto espera pronto, achará 6293. A gente mantém o ponto de espera. Será. O meu Como secundária é 13325. Desculpe a autorização, decolando 17 direita, litoral sul até 10 milhas e retorna, voo local.